situação. A Câmara dos Deputados sediou o Encontro Verde das Américas, com foco no enfrentamento das mudanças climáticas. O repórter José Carlos Oliveira acompanhou o evento. A 18ª edição do Encontro Verde das Américas reuniu na Câmara dos Deputados autoridades e especialistas internacionais em meio ambiente, com foco em sustentabilidade ambiental e equilíbrio da exploração dos recursos naturais do planeta. Mediador de uma das mesas de debate, o deputado Jorge Guetem, do Republicanos de Santa Catarina, citou a sucessão de eventos climáticos extremos no Brasil e no mundo para ressaltar a relevância do evento. O aquecimento global que está aí, isso por si só já mostra da importância da Câmara ter na sua agenda, né, a pauta do meio ambiente, a agenda verde, e é pedagógico também para nós, porque o evento do Rio Grande do Sul mostra a importância e a necessidade de nós avançarmos em mais políticas. O hidrogênio verde, a transição energética, tem muito ainda para avançar. Ex-ministro do Meio Ambiente, o ex-deputado Sarney Filho, elogiou a frase síntese do encontro: em busca de soluções. A Terra já não aguenta mais aquilo que se retira dela e ela já não consegue repor. É uma população de 8 bilhões de habitantes. É preciso que se sistematize o modo de vida. Nós temos agora não só que zerar as nossas emissões de gases do efeito estufa, como temos também que cuidar da adaptação. E eventos como esse nos apontam caminhos. O Encontro Verde das Américas, também conhecido como Green Meeting, é um amplo fórum de tecnólogos, pesquisadores, autoridades, empresários, diplomatas, professores e alunos universitários. A intenção é construir um permanente banco de ideias com inovações e propostas para o desenvolvimento de empreendimentos sustentáveis, como destacou o coordenador-geral do evento, Ademar Soares. Contribuir com ideias para o desenvolvimento socioambiental e econômico do Brasil e do hemisfério. Que não pare sobre nós a inércia de que tudo depende dos outros. Durante o evento foi entregue o Prêmio Verde das Américas 2024 para pessoas que se destacam na defesa do meio ambiente e na melhoria da qualidade de vida do planeta. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira. Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Luciana Vieira e Val Monteiro. Boa noite. A Voz do Brasil retorna amanhã. Uma boa noite para você. Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite. A nossa região está em uma nova fase de desenvolvimento, com parcerias nas obras do Governo do Estado, através de indicações do deputado Heraldo Pimenta. O Governo do Estado fazendo a sua parte, mandando recursos para que a gente possa embelezar mais ainda a nossa cidade. São anos de muitas obras que transformaram nossa cidade. É o início de uma conquista para o município de grandes resultados. Como a PA 370, pontes de concreto, praças, mercados do produtor, asfalto por toda a cidade. Traz calçadas, meio fio. São obras investidas. É uma obra de muita relevância para a nossa região. Isso é trabalho, isso é dedicação. É obra no Estado, é o governo presente, é Helder Barbalho, é Heraldo Pimenta. Em ação. É a mais gostosa. É gostosa de ouvir. Regional FM. Louvores que você quer ouvir. Tocam primeiro aqui. A gente toca o melhor da música evangélica. No mundo gospel de primeira qualidade. Enquanto choras, demora. Enquanto lutas, me adore. Pois é no meio dessa prova que eu venho e acalmo o teu coração. Os melhores louvores você ouve aqui. Meu filho, sou teu socorro bem presente na aflição. E tua vida está segura em minhas mãos. Não tenha. Yeah. simplesmente uma bênção. Regional FM. Programa Libertos com Gleison Moreira. E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Um programa da Igreja Adventista do Sétimo Dia, transmitindo pela Rádio Regional FM 95.5. Brasil Novo, Pará. Programa Libertos. Sua vida Jesus comprou. Creia, creia, sua alma tem valor. Creia, creia. Não foi por contrato, registro em cartório, que a nova história Jesus selou. Deus é testemunha e foi publicado diante de todos tão grande amor. Creia, creia, sua alma tem valor. Creia, creia. Não é romance pra você se aventurar, trilha sonora pra você se emocionar. Jesus mandou toda a igreja revirar o mundo inteiro até lhe encontrar. Ó diamante, Jesus quer lapidar. 99 lhe deixou pra lhe buscar. Desde o começo